Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nas Voltas do Globo, edição para o dia 27 de maio de 2013, segunda-feira, portanto, e vamos aqui hoje trazer alguns momentos musicais interessantes. Vou situar novamente em Espanha, onde ficamos nas últimas edições, e vou trazer... Enfim, trouxe uma vez música portuguesa, trouxe outra vez uma mistura de música portuguesa e espanhola. E agora vou trazer música apenas espanhola. Gypsy Kings, Naima, Diana Navarro, Sergio Blas, são alguns dos nomes que cantam música inconfundivelmente espanhola. Não é apenas latina, é mesmo espanhola. E digo isto porque, enfim, têm um cantar muito diferente, têm um cantar com outra alma. Nós ouvimos, por exemplo, Abel Pérez a cantar Volare, mas não é a mesma coisa que quando eram os Gypsy Kings. Vamos ouvi-los nesta edição do nosso Nas Voltas do Globo. A música espanhola que, enfim, é muito diversa, portanto, descrevê-la seria muito demorado porque teria que falar de cada um dos géneros e, portanto, enfim, hoje não vou muito por aí, mas, enfim, digamos que a música, se calhar, mais conhecida da Espanha é o Flamengo. E o Flamengo é uma, enfim, tem um cantar muito guerrido, muito, não é? Tem um cantar muito guerrido, aquelas violas e aquelas voltas que as cordas vocais dão, parece de facto, enfim, algo quase inexplicável. Como é que se consegue ter aquela alma toda a cantar aquelas músicas? Bom, não são só os espanhóis que o fazem, de regra geral os latinos fazem muito bem, quer os romanos com o Manele, quer os portugueses com o Fado, quer os espanhóis com o Flamengo e com outros géneros, mas não apenas o Flamengo. Mas enfim, não vou então alongar mais, hoje vamos mesmo ter uma emissão mais musical do que aquilo que é habitual no nosso programa. E desejo então ao estimado ouvinte a continuação de uma ótima tarde na companhia, como é lógico, do Canal 1. Agora ficamos então com, nas Voltas do Globo, música vinda de Espanha. A primeira chama-se A Tubera e é de Naima. Ah! puede clavar señales, ya pueden usar tijeras, ya pueden dispulsar los ladrillos de tu puerta. Ayer y yo y mañana y siempre, eternamente a tu manera, eternamente a tu manera, ay, a tu manera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, son Antena Web, Canal 1.